Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Este espaço radiofónico que vai para o ar às terças-feiras, ou terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Ora, às terças-feiras temos vindo a trazer temas de cantores, no fundo, que cantam em outras línguas. Poderíamos, por exemplo, falar de Irina Login, que foi a protagonista de há duas semanas, ou mesmo até do nome que na passada semana nos preencheu o musical de terça-feira. Estou a falar, naturalmente, de Ayumi Hamasaki, que é então a cantora japonesa que foi escolhida por nós. Esta é a quarta de 10 edições em que lhe pretendemos trazer um artista, um cantor, que canta numa língua que não é habitual ouvirmos. Já aqui ouvimos russo, já aqui ouvimos romeno, japonês, hoje vamos ouvir turco, com Tarkan. Tarkan TV Globum, ele que nasceu na Alemanha, em Alsay, na Alemanha Ocidental, no ano de 1972, a 17 de outubro. Está quase a completar 39 anos. O cantor começou a entrar no mundo da música mais a sério no ano de 1991, a quando do seu 19º aniversário, aliás. Em 1993, gravou o seu primeiro disco. E, aliás, é dele que vamos ouvir o primeiro tema deste programa. Vamos ouvir Kiu Odlum, o tema já cantado em turco. Tarkan nasceu na Alemanha, mas filho de pais turcos e emigrado para a Turquia com 14 anos, é a este país que mais está ligado e, apesar de ainda hoje entender o alemão, o cantor já não, praticamente não vale esse idioma. Vamos ouvir então Kiu Odlum e logo depois vamos ficar com o seu grande sucesso, um dos seus grandes sucessos do ano de 1999, Bugejen. Esse foi o ano em que Tarkan vendeu mais discos. Vamos ouvir então estes dois temas, Kiu Odlum, de 1993, do seu álbum de estreia, e depois, de 99, vamos ouvir Bugejen. Kıl oldum abi, giyinmiş rengarenk,

Ouvimos agora Sikidim e Simarik, os outros dois temas de 1999, que lançaram o cantor germano-turco para um patamar nunca antes alcançado por um cantor da Turquia. Temas como Simarik, aqui em Portugal conhecida como a Canção do Beijinho, venderam mais de 10 milhões de cópias, um pouco por todo o mundo. Ora, escutemos então Sikidim e Simarik, as próximas duas músicas de Tarkan. Thank you. yararsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül bela. Chegamos, estimado ouvinte, ao final de mais um musical. Hoje ouvimos temas de Tarkan, o cantor germano-turco que em 1993 se estreou no mundo da música com um CD. Vamos ouvir do ano 2002 Kuzu Kuzu, um dos seus singles que também fez muito sucesso e mora aqui mais na Turquia do que propriamente na Europa em geral. Em 2008, Dogmak era um novo tema e era também um novo estilo abordado por Tarkan. Ainda assim, o cantor foi bem sucedido na Turquia mais uma vez, vendendo ao todo, ao longo da sua carreira, ao longo destes 17 anos, mais de 29 milhões de cópias, um pouco por todo o mundo. Ora, vamos então escutar Kuzu Kuzu e Dogmak de 2002 e 2008. É com estes temas que vamos fechar mais uma edição do nosso Musicalia. Já a seguir, José Manuel Rasteiro traz-lhe JMR. Até amanhã. Sonra sessiz olamadım. İşte kuzu kuzu geldim dilim. Anladın durumu tövbeler. Kimmiş kızı geldin diye.